Às vezes a vida dá dessas, mas qual é a pressa, meu amor? Nosso futuro não é nenhum mistério. Estaremos enterrados em algum cemitério. Sei que um dia eu vou morrer. Saiba que isso também vale pra você. Mas enquanto esse dia não vem, quero passar todos os outros ao seu lado, meu. Em você, preciso entender que a minha vida só se torna tolerável com você. Tem que concordar. Quando a nossa hora não chega, a gente pode se beijar. Pode aproveitar. Enquanto a nossa hora não chega, a gente pode se beijar. Ah, ah, ah. Enquanto a nossa hora não chega, a gente pode se beijar. É, às vezes o tempo se fecha. Porque se a gente se conheceu, não foi obra do destino nem desejo de Deus. Até porque esse cara aí já morreu. Meu bem, você precisa entender que a minha vida só se torna tolerável com você. Tem que concordar. Quando a nossa hora chega, a gente pode se beijar. Pode aproveitar. Quando a nossa hora chega, a gente pode se beijar. Ah, ah, ah. Enquanto a nossa hora chega, a gente pode se beijar. Quando a nossa hora chega, a gente pode se beijar. Ah, ah, ah. Quando a nossa hora chega, a gente pode se beijar.